2, 3, vai. Qualquer palavra diz, toda palavra diz, ou quer dizer algo em você. Qualquer distância é maior distância até para esquecer ou se esquecer. Lembra daquela dor se transformou em outra dor, mas outra cor revela o claro do céu, e isso é viver. Qualquer palavra diz, toda palavra diz, ou quer dizer algo em você. Qualquer distância é maior distância até para esquecer ou se esquecer. Lembra daquela dor se transformou em outra dor, mas outra cor revela o claro do céu, e isso é viver. Toda saudade traz uma vontade a mais, tudo que não se perdeu. Nenhuma lágrima pode desarrepender, só ser o novo relicário de alguém. Nós ainda temos desse amor o medo, que faz o que nenhum outro querer se atreve. Quem sai em busca dessa ilusão desvenda. Sem mais, te deixo aqui um beijo e me despeço. Qualquer palavra diz, toda palavra diz, ou quer dizer algo em você. Qualquer distância é maior distância até para esquecer.